Conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. Programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. 2 horas, normalmente mixadas e apresentadas pelo DJ Marcante. Se bem que esse mês de dezembro, o DJ Nandão, lá do Criadores e Criaturas, está fazendo a cobertura, né? Ele está fazendo todo mês de dezembro, mas hoje eu, DJ Marcante, resolvi fazer esse especial de Natal, como em todos os anos, desde que a Rio Sul Rádio foi fundada, né, em 2010. Então, o especial de hoje, né, o Fresh House, edição especial de hoje, vai ter feras do tipo Queen, Pet Shop Boys, Debbie Gibson, Master Boy, Mariah Carey, e olha, tá recheado de feras, tá? Então, como eu sempre digo, tira a mesa do lugar, aumenta o volume e deixa o resto comigo, beleza? Vamos começar o programa de hoje. Essa primeira sequência com Seventh Heaven e Bandeiras. This is your life. Aumenta o volume. Your not a story. This is my fumble, this is your money. And this is not a faithful TV show you see. This is real life. And that, this is your life. This is your life. This is your life. This is your life. A little time to look around me. But I know we're better now. It's just that love is finally found me. In my life, there's no turning back. I don't know if I can face this again. Can't stop now. I've traveled so far. Thanks to make a world blush. whets her appetite. To lay you on her throne, she got Betty Davis eyes. She'll take the tumble on you, roll you like you were dice, until you come on through. She's got Betty Davis eyes. Yeah.

Ou Tatu, T-A-T-U, T-H-U, tanto faz. Not Gonna Get Us, September Cry For You. Sonia Davis com cover de Kim Carnes, Betty Davis, I. Também tivemos Mariah Carey com I Wanna Know What Love Is. E começamos o set com Seventh Heaven e Bandeiras. This is your life. Esse é o Flash House especial de Natal. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Se por um acaso você sintonizou a Rio Sul Rádio agora, você não deve estar entendendo muita coisa, né? Principalmente porque tá rolando essa bateção de estaca gostosa. E também hoje não é sábado, né? Que é o dia normal do Flash House. Mas é o especial de Natal, amigão. Esse é o Flash House, edição Natal 2014. Mixagens e apresentação, DJ Marcandi, o passado de presente pra você, na rádio que chegou o futuro. 2 horas mixadas e apresentadas pelo locutor que vos fala. Se eu fosse você, aumentaria o volume. We'll be right back. second. But life still goes on. I've got

original, tá? Right Here, Right Now. Mas por um acaso isso aí é o Rob Rivera fazendo essa brincadeira super bacana. Também tivemos Pet Shop Boys, Always On My Mind, Blue Staples, We Got To Be Green, I Want To Break Free. E começamos o set com Human League, Heart Like You Will. Você tá ouvindo o especial Natal 2014 do Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados normalmente, tá? A partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. Passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. 2 horas mixadas e apresentadas pelo DJ Marcandi, que por um acaso tá de férias, mas não resistiu e veio aqui fazer edição especial, como em todos os anos, né? Desde 2010, quando a rádio foi inaugurada. Tá sendo muito gostoso pra mim fazer o programa, tá? Espero que pra vocês também. E ó, não sai daí não, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Você está conferindo o especial de Natal do Flash House na Rio Sul Rádio. E olha, esse set vai começar com Debbie Gibson, Only My Dreams. Sim, a versão é diferente, mas não é tão longe. We'll be right back. bars and making up. Party people, party dance, shake your body and wave your hands. You know how to do it right. Feel the heat all the night. Everywhere, the DJ's playing music loud, so wave your hands up in the air, move your body and shake your bop, the rhythm of the music's hot, I see you do your turnaround, on the dance floor, up and down, party, party, people, party, party, people, party dance, come on people, move your body, shake your body and wave your hands, sweat is dropping over my face, I feel your sex right in this place, got to get this rhythm right, feel the heat of the night. Today. fist couldn't tap and a slam flow. Now the prickness fevers hit ya. So I say you best remember the course that would keep you high. The magic word Christmas, D-A-Y. Christmas today, the time of bomb tonight. Christmas Day, everything is fine. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Flash House especial de Natal na Rio Sul Rádio. DJ Marcante apresentando e mixando das 18 às 20 horas. Por um acaso, você está ouvindo aí o Baltimora com Tarzan Boy. Esse set é o seguinte, meu amigo. Vai ter muitas surpresas, tá? Terão muitas surpresas, tipo Bee Gees, Nirvana, David Bowie, 66 Sputnik, Alphaville, Hathaway e MC Sally Real McCoy. Bom, se eu fosse você, tirava a mesa do lugar e aumentava o volume, hein? Join me for the serving. It's easy. Flash House. Yeah. All over like the serious blue light. DJ Marcant. Limousines, houses, and skies. Go, go, go, go, go. Six, five, six, seven. com Runaway, anterior Runaway com What Is Love. Também Alphaville, Big End Japan. Olha só que set foi esse. Six Inch Sputnik com Sucesso. David Bowie com Let's Dance. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Ainda Bee Gees com Tragedy. E Baltimore, Tarzan Boy. Por um acaso, esse foi o Flash House especial de Natal. Uma pena que acabou, hein? Por um acaso, eu tô de férias, né? Todo esse mês de dezembro, quem tá fazendo o programa é o DJ Nandão, lá do Criadores e Criaturas. Mas eu não resisti e vim aqui fazer o especial de Natal do Flash House, um programa que eu adoro fazer. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desejo de todo o coração que você, ouvinte da Rio Sul Rádio, e pessoas que acompanham o Flash House também, de todas as partes do país, do planeta, né? Porque é comum a gente ver algum gringo aqui no mapa de audiência. Olha, Feliz Natal pra você, meu amigo. Muito obrigado pela companhia, tá? Um grande abraço e a gente continua, tá? Continua sempre. Muito obrigado. Grande abraço. Um passado de presente pra você. Flash House.